Gênesis capítulo 6. Acompanhe na sua Bíblia essa leitura. Começando o primeiro versículo, diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Antes de continuarmos a leitura, uma observação aqui, irmãos. Esse é um dos versículos mais polemizados, um dos textos mais difíceis de ser entendido e discussão teológica em muitos lugares. Então, os homens, os filhos de Deus, tomaram as filhas dos homens. Então, eles querem saber o que é isso. O que aconteceu? Dizem que alguns gigantes nasceram, ou que esses homens, filhos de Deus, eram gigantes, e a gente não sabe o que realmente é essa passagem. E não tem discussão teológica que traga luz sobre o que é isso. O que são os filhos de Deus? Será que são anjos que tiveram relações com mulheres? E tem uma discussão que não leva a lugar nenhum. E acaba que a gente não observa o que há de mais simples nesse versículo. Deus disse: o meu espírito não estará mais agindo sobre os homens, porque eles são carnais. E por que Deus está falando que os homens são carnais? Ele está dizendo que os filhos dos homens olharam para as mulheres e buscaram as que mais lhe agradaram. O Senhor está falando da natureza humana e carnal. O Senhor está falando de pessoas que estão em busca do que lhe agrada. O Senhor está falando que a carnalidade do ser humano, ela pode ser expressa dessa forma tão simples e clara. Quando eu sou uma pessoa que busca apenas o que me agrada, eu estou sendo carnal. Eu vou buscar algumas coisas, eu vou buscar relacionamentos, eu vou buscar lucros, eu vou buscar benefícios segundo a minha carne. E isso afasta o Espírito de Deus da minha vida. Versículo 4, ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Quando os homens trabalham para satisfazer suas próprias vontades, eles produzem coisas gigantes, valentes, homens e frutos que são assim, imponentes, vistosos, mas não percebem que a maldade está crescendo na terra. É literalmente o que nós vivemos hoje. Nesses dias na Europa, o tempo todo o Senhor me fazia pensar numa coisa: meu Deus, a vida de qualidade não resolve nada. Um governo que faz tudo que um governo tem que fazer não adianta. Nós precisamos, como brasileiros, buscar isso. Melhoria da qualidade de vida, um governo justo, a estrada funcionando, os impostos funcionando, os políticos funcionando bem, nós precisamos buscar isso, o recurso dos homens, a riqueza das pessoas prosperando, trazendo benefícios, trazendo crescimento, trazendo conforto, trazendo melhoria de vida, mas isso não resolve. As pessoas lá continuam se separando, com as famílias destruídas, com suicídio, com depressão, longe de Deus, e ainda que estejam vivendo tranquilamente, sem Jesus, estão perdidas por toda a eternidade. Não é só isso, não é só melhorar a vida. Nós precisamos realmente do reino de Deus. Todas as vezes que eu e você trabalhamos para buscar o que nos agrada, nós produzimos frutos, nós temos filhos que parecem gigantes, vistosos, coisas lindas, grandes, bonitas, mas que produzem primeiro o afastamento do Espírito Santo, produzem também a maldade se multiplicando na terra. Versículo 6, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro, entre esses que o Senhor estava falando aqui agora, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Se parece com os dias de hoje, irmão? Se parece com os dias de hoje, sim ou não? Esse texto poderia estar sendo escrito hoje? Viu Deus a terra e eis que estava corrompida. Por quê? Porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho. Olha a revelação desse versículo, irmão. Por que que a terra estava toda corrompida? Por que que o Brasil está todo corrompido? Será que é o governo? Será que é a presidente? Será que são os políticos? Por que que o Brasil está corrompido? Porque cada um corrompeu o seu caminho. Senhor, qual é o meu caminho? Você e eu podemos fazer essa pergunta, devemos fazer essa pergunta ao Senhor nessa manhã. Senhor, qual é o meu caminho? Senhor, o caminho que eu estou seguindo é em busca do que me agrada ou é o centro da tua vontade? Senhor, o caminho que eu estou seguindo é um caminho corrompido ou é absolutamente o teu caminho? Não, eu estou seguindo, estou na igreja, estou firme, estou com Deus, amém, é o caminho de Deus. Não, Senhor, as minhas decisões de amanhã, segunda-feira, o lugar onde eu trabalho, o que eu faço, o que eu priorizo, o que eu invisto, no que eu invisto o meu dinheiro, o meu tempo, esse é o teu caminho ou o meu caminho está corrompido? Porque o Senhor está dizendo na tua palavra que a causa da terra estar corrompida é que o caminho dos homens foi corrompido. Qual é o teu propósito para a minha vida? Qual é o teu caminho para a minha vida? Se nós fizermos uma pesquisa aqui, umas perguntas, nós vamos descobrir que todo pai faz uma pergunta aos seus filhos. O que você vai ser quando crescer? E todos nós já ouvimos essa pergunta de alguma forma. O que você vai ser quando crescer? E alguns adultos hoje vão poder dizer assim, ah, meu sonho era ser médico. Não, mas eu nunca tive condição. Ah, o que eu queria mesmo? Eu não queria trabalhar no banco, trabalhei a vida inteira no banco. Eu não queria, não era isso que eu queria. Sabe o que eu queria? Eu queria era ser... E a gente geralmente ouve alguém dizendo um sonho. A gente sempre se lembra lá em casa do que alguns meninos falavam. O Mateus, por exemplo, sempre falava quando era criança, eu quero morar nos Estados Unidos e pregar no Japão. Era isso que o Mateus falava sempre. Não, eu não pude. O meu desejo era ser, aí a gente cita alguma coisa, mas eu não pude, eu tinha família para cuidar, eu tinha os meninos na escola, eu não podia abandonar aquele emprego. O que me apareceu foi essa oportunidade, eu estou nela e agora eu não saio mais, porque daqui a 8 anos eu vou me aposentar, então se eu mudar agora, atrapalha todos os planos. Não é assim que a gente geralmente ouve, irmão? Qual é o caminho que Deus tem para mim e para você? Agora não dá tempo mais. Agora já passou. Não, Senhor, hoje, ainda que eu tenha feito um caminho todo corrompido em relação à tua vontade, e às vezes até em relação aos teus valores, os teus princípios, ainda que eu tenha trilhado um caminho todo corrompido, Senhor, em relação ao que eu poderia nessa vida. Eu gostaria de hoje, na idade que eu estou, no tempo que eu estou, na realidade minha, eu gostaria de saber do Senhor qual é o teu caminho para mim. Senhor, eu não gostaria de ter mais um mês de vida ou ter mais 50 anos de vida e caminhar fora do teu caminho e caminhar um caminho corrompido. Porque eu estou entendendo pela tua palavra, não é uma interpretação meio distorcida, não, está escrito literalmente. O Senhor disse a Noé: Noé, sabe por que a terra está assim, toda corrompida? Porque o homem corrompeu o seu caminho. Em outras palavras, o homem está trilhando um padrão de vida, um modo de vida, alvos, propósitos, realizações que estão fora do que eu planejei para ele. E nessa manhã nós podemos nos colocar diante do Senhor e perguntar a Ele: Senhor, qual é o teu caminho para a minha vida? Quais são os teus sonhos para a minha vida? Senhor, por que que o Senhor colocou em mim o desejo de ter tal profissão? O desejo de trabalhar em tal área? Por que o Senhor colocou em mim as habilidades, as virtudes, os dons que eu tenho para essa atividade? Senhor, eu quero saber o teu caminho para mim. Vamos continuar a leitura? O versículo 13 diz assim: disse Deus a Noé: Noé, eu quero revelar a você o que está no meu coração. Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o seu comprimento, de 50 largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, o segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em um dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos, de tudo o que vive, de toda a carne, de todas, dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, e de todo réptil da terra segundo as suas espécies, dois de cada espécie virão a ti para os conservarem em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante tudo o que Deus lhe ordenara. Assim fez Noé, consoante tudo o que Deus lhe ordenara. Agora, veja o contexto, irmão. Um povo que Deus mesmo, não é a minha interpretação, está escrito, Deus olhou e falou assim: o mundo está corrompido. Se eu e você hoje podemos olhar para a nossa terra, para a nossa sociedade e dizer, está corrompida, imagina Deus. Porque nós olhamos baseados nos nossos valores, e segundo os nossos valores, nós podemos dizer, está corrompido. Imagina segundo os valores absolutos de Deus. E no meio dessa sociedade corrompida, Deus achou um homem, Noé, falou assim, ele é justo e íntegro no meio dessa sociedade. Será que Deus pode virar e dizer assim, o Sóstenes é justo e íntegro no meio dessa sociedade? Será, irmão? Será que Deus pode dizer de você, ele é justo, ela é justa e íntegra nessa sociedade? Não, eu não sei, ó, Deus é que sabe. Pois aqui no texto nós temos condição de avaliar o que Deus está pensando. Porque Deus escreve assim, Noé foi encontrado por Deus como justo e íntegro. E Deus veio e revelou a Noé seus planos. Olha que coisa maravilhosa. Se hoje, no meio dessa sociedade tão corrompida, eu e você, ainda que honestamente achemos que não somos justos, pudéssemos ouvir de Deus o que é que Ele vai fazer. Isso não seria maravilhoso, irmão? Seria ou não seria maravilhoso para você, de forma literal, no meio dessa sociedade corrompida, você ouvir: Deus falou comigo o que é que Ele quer. Isso é um tesouro, isso é uma coisa maravilhosa, isso precisa ser colocado como coroa de todo o bem, todo o privilégio, toda a graça que nós podemos receber de Deus nessa terra. Deus falou comigo o que é que Ele vai fazer e o que é que Ele quer de mim. E o texto, o trecho que nós lemos até aqui diz assim: assim Noé fez consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Por que que Deus disse que Noé era justo e íntegro no meio daquela sociedade? Porque Deus viu Noé disposto a fazer tudo o que Ele ordenou. Irmão, não tenha dúvida que Noé tinha hábitos, cultura, valores iguais àquele povo. Não tenha dúvida que Noé tinha dificuldades iguais à daquele povo. Não tenha dúvida que Noé tinha desafios iguais àquele povo. Agora, mais do que você e eu podemos imaginar, Noé era um crente doido, fanático. Sabe daqueles que fica na igreja o dia inteiro? Sabe daqueles que ficam orando o dia inteiro e que a gente... meu Deus, o que é isso? Noé era assim, porque todo mundo perguntava: o que é que você está construindo? Estou construindo uma arca. O que é uma arca? Ninguém sabia o que era uma arca. Se você estudar o contexto todo, até então nunca havia chovido. Nunca havia chovido. E Noé diz assim: olha, eu estou construindo uma arca que é parecido com um barco. Não sei se haviam barcos naquele tempo. E se haviam ou se não haviam, era difícil para nós explicar o que era uma arca. É uma arca, mas ela é assim, assim. Mas por quê? Para que serve uma arca? Porque na hora que vier o dilúvio, ela vai nos salvar. Meu Deus, isso é muito difícil. Essa sociedade não entende isso. Primeiro, não sabe o que é chuva. E se não sabe o que é chuva, está longe de imaginar o que é um dilúvio. Gente, isso não vai... vocês acreditam mesmo que isso vai acontecer? Vocês têm certeza? Noé, daqui a pouco você já vai parar. Isso é uma loucura do velho. Noé ficou 120 anos construindo aquela arca. Ele não ficou um ano tentando um projetinho, não. Ele ficou 120 anos construindo uma arca. Imagina quanta gente passou ao redor dele. Para que isso? Por que você está gastando tempo com essa vida? Por que você está gastando tempo com isso? Por que você está gastando seu dinheiro com isso? Por que você está envolvendo sua família com isso? Por que você não descansa um pouco? Por que você não desfruta um pouco? Por que você não investe em outra coisa? E Noé estava disposto a fazer uma coisa: eu quero executar o caminho de Deus para mim. Não interessa se isso é louco aos olhos dos homens, Deus me disse para eu edificar isso. E nessa manhã, irmão, eu quero desafiar você e desafiar a mim a nós conferirmos diante do Senhor o que foi que Deus disse para você edificar. Nós podemos olhar para a sociedade e dizer assim: essa sociedade está corrompida porque os homens estão assim, as mulheres estão assim, as crianças estão assim, os jovens estão assim, a sociedade está assim, o governo está assim, os corruptos estão assim, essa sociedade... Nós podemos olhar para todas essas coisas, mas o Senhor, nesse texto, nos leva a olhar para uma coisa. A sociedade corrompida diz respeito aos homens que buscavam os seus interesses e produziam gigantes lindos, vistosos, mas que corromperam, que trouxeram maldade e que não cumpriam o propósito de Deus. Deus achou um, Noé. E Deus diz assim: assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Por isso Noé foi encontrado por Deus como um homem íntegro no meio da sua sociedade. E eu quero ministrar a mim e a você, irmão, que o Senhor vai encontrar a cada um de nós íntegros no meio dessa sociedade. Ainda que a gente tenha os desafios, que são os mesmos desafios desse povo ao nosso redor, os mesmos desafios financeiros, emocionais, estruturais, Deus vai me encontrar e Deus vai te encontrar íntegro, justo, no meio dessa sociedade, irmão. Querendo fazer o que Deus planejou para nós. Olhando para a nossa vida, dizendo: Senhor, onde o meu caminho está corrompido? Com o que eu estou gastando meu tempo? Com o que eu estou gastando meu dinheiro? O que é que me motiva? O que é que me anima? E que não é a tua vontade. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. O versículo capítulo 7, o primeiro versículo diz: disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a fêmea. Mas dos animais imundos, apenas 1 par, o macho e a fêmea. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para conservar a semente sobre toda a terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre toda a terra, durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, dos animais limpos e dos animais imundos, das aves e todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 16 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a terra, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após eles. Irmão, não me pergunte como isso aconteceu. É mais fácil os teólogos ou os incrédulos dizerem assim: isso é uma lenda. Mas está escrito na palavra que isso aconteceu. Aqui, mas eles nunca acharam essa arca. Vão achar. Se o meu Deus disse que aconteceu, não discuto. Aconteceu. Eu e você, ou qualquer outro cientista, podemos não dar conta de encontrar as provas. Porque geralmente nós estamos pensando nisso de uma forma que a nossa mente consegue pensar. Mas aconteceu. De igual forma, vai acontecer nesses próximos tempos, nesses próximos dias, falando de uma forma simbólica. E quem sabe, falando de uma forma literal, vai acontecer algo que nunca aconteceu. Vai acontecer algo que vai destruir toda a terra, acabar com essa dimensão de vida, exterminar, finalizar essa estação de existência humana. E a Bíblia revela isso, e Deus fala isso pessoalmente com aqueles que são os seus justos, no meio dessa sociedade, dizendo assim: Jesus está voltando. E é uma coisa tão difícil dos homens pensarem, que até mesmo dentro da igreja, a gente pensa assim: não sei. Mas Jesus está voltando. E os acontecimentos da terra são para que realmente todas estas coisas sejam findadas. E o Senhor Jesus chama alguns Noés doidos dessa terra e diz assim: construa um lugar de salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e sua casa, Noé. Creia que isso vai acontecer e que eu estou te dando a estratégia de salvação. E a sua vida, o seu caminho, sem ser corrompido, é para construir esta arca. E o Senhor nessa manhã está dizendo a mim e a você: filho, eu estou achando que você é justo e íntegro nessa sociedade. Por isso eu estou dizendo a você o que eu vou fazer. Eu vou descer, eu vou reinar, eu vou encerrar esse ciclo de vida humana, eu vou estabelecer o meu reino e eu estou chamando você para construir uma arca. Mesmo que você não saiba explicar isso ainda às pessoas da sua vizinhança, mesmo que você não tenha recurso para construir essa arca, mesmo que você não saiba como é que você vai conduzir todas as coisas da sua vida e ainda construir essa arca, mesmo que você tenha toda a limitação, eu estou chamando você para construir uma arca, e você não vai chamar mais só sua família e animais, você vai chamar todos os homens, porque em Jesus Cristo eu quero alcançar todos os homens. Em Abraão eu disse que você vai ser uma bênção para todas as famílias da terra. Então, muito além de Noé, eu quero que você construa a arca, e essa arca, mesmo que você não tenha ideia como, vai caber não apenas os animais, vai caber todas as pessoas que estão à sua volta e você chamar. E se eu e você quisermos perguntar mesmo ao Senhor: Senhor, o meu caminho qual é? Filho, o de Noé. Eu posso te revelar um mundo de outras coisas específicas, mas se você quiser saber da minha própria boca qual o meu caminho para você, essa é uma visão geral. Eu estou chamando você para construir uma arca, entrar nela com a sua família e ainda levar muita gente junto. Senhor, eu não acho que o meu caminho está corrompido. Filho, se você quiser saber se o seu caminho está corrompido ou não, só avalia isso. Essa é a prioridade da sua vida? Se essa for a prioridade da sua vida, o seu caminho não está corrompido. Mas se essa não for a prioridade da sua vida, o seu caminho está corrompido. Você pode estar gerando grandes coisas, gigantes, construções, recursos, riqueza, coisas lindas. Você pode estar trabalhando, ser o melhor profissional para aquela empresa. Você é fera, você dá conta, você resolve. Mas isso não tem valor. Isso faz parte do caminho corrompido. Mas se você quiser ser encontrado por mim como homem justo e íntegro nesta sociedade, ouça o que eu estou te dizendo e faça tudo conforme o que eu estou te ordenando. A arca vai ter 3 andares, a arca vai ter tais compartimentos, a porta tem que ser na lateral, tem que ser de betume dentro e fora, tem que ser nos detalhes que eu estou instruindo a você. E Deus vai dar os detalhes a cada um de nós, irmão. Mas somos nós que vamos dizer ao Senhor nessa manhã: Senhor, eu não quero andar por um caminho corrompido. Porque o meu caminho é tão corrompido que eu fico achando que o problema é a Dilma. O meu caminho é tão corrompido que eu estou certo de que se eu morasse num outro país, a minha vida não seria assim. Que se eu tivesse nascido numa outra família, a minha vida não seria assim. Eu estou num caminho tão corrompido, Senhor, que eu fico pensando que se eu tivesse dado sorte, eu não estaria passando o que eu estou passando. Se os políticos não estivessem roubando dinheiro do Brasil, eu não estaria passando o que eu estou passando. Ah, Senhor, meu caminho está tão corrompido que eu não consigo enxergar que ainda que toda aquela sociedade estivesse longe do Senhor, a ponto do Senhor que falou assim: eu quero exterminar todos eles, Noé foi encontrado, eu posso ser encontrado, não porque eu sou melhor do que eles, mas porque eu parei para ouvir do Senhor: qual é o teu caminho? E nessa manhã, irmãos, eu quero com você ir para diante do Senhor e colocar diante do Senhor: Senhor, o que é que o Senhor tem para mim? Qual o teu caminho? Em Mateus capítulo 24, leia comigo. Mateus capítulo 24, verso 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do homem. Quem foi que disse isso? Quem foi que disse isso? Há quanto tempo atrás? E essa mensagem chegou a mim e a você? Chegou ou não, irmão? E havia fotografia naquele tempo? Havia gravadores naquele tempo? Havia televisão filmando naquele tempo? Um milagre aconteceu, que esse comando, essa palavra de Jesus, chegou a mim e a você hoje, no ano de 2013, no Brasil, no meu iPad ou na sua Bíblia velhinha. Eu estou dizendo a você, filho, vai ser como nos dias de Noé. Não sou eu que estou usando a expressão ou a realidade de Noé para trazer uma ilustração, um significado, algo relacional. Não, eu estou repetindo o que Jesus disse. Vai ser como nos dias de Noé. Como eram os dias de Noé? Os homens andavam com seu caminho corrompido. Os homens estavam andando por um caminho que não era o caminho que Deus chamou. Mas Noé não estava assim. Noé foi encontrado justo e íntegro diante daquela sociedade. Por que que Noé foi encontrado justo, digno e íntegro diante da sociedade? Porque ele ouvia os planos de Deus e cumpria os planos de Deus, por mais loucos que parecessem. Senhor, não significa que eu vou sair do meu emprego. Não significa que eu vou fechar a minha empresa. Não significa que eu vou dar baixa na minha matrícula na escola. Não significa que eu vou tomar algumas atitudes loucas. Não, eu vou continuar caminhando no que o Senhor está vendo eu caminhar até aqui. Mas eu vou mudar algo. Eu quero que o centro dos meus planos seja o que o Senhor está dizendo. Eu virei. Eu vou arrebatar a igreja, Jesus vai assentar o seu trono em Jerusalém, isso está muito perto de acontecer, e eu quero que você prepare uma arca, um lugar onde as pessoas podem entrar e serem salvas. Irmão, nós estudamos hoje no início, com os líderes de célula, que os paradigmas precisam ser mudados. A essência não pode ser mudada, mas a forma pode ser mudada. Hoje eu e você não vamos construir um mega barco e colocá-lo lá no alto da montanha de Belo Horizonte para que todos vejam e a imprensa vai lá e todos ficam falando assim, esse é louco, esse diz que vai ter um fim do mundo e quem vai ser salvo é quem entrar nesse barco ou quem for membro dessa igreja. Não, eu não vou fazer isso, Senhor. Mas eu queria saber qual que é a forma de fazer isso hoje. Irmão, inquestionavelmente, no mundo inteiro, Deus despertou a igreja para ter pequenos grupos em suas casas. E o Senhor está dizendo, esse é o nome novo que vocês deram porque eu fiz com Noé. Você quer construir uma arca como Noé? Ministre a palavra na sua casa. Chame seus familiares, chame seus vizinhos, congregue com seus irmãos num pequeno grupo, proclame o evangelho, ame, sirva essas pessoas, ore por essas pessoas, chore com essas pessoas, salve essas pessoas. Isso é o que eu tenho para você. Você não quer um caminho corrompido? Faça como Noé. Vá cumprir isso prioritariamente. Irmão, como é que Noé arrumava dinheiro? Como é que Noé pagava as contas? Como é que Noé comia em casa, irmão? Eu me admirei de um trecho em Samuel que fala que o profeta Samuel levou 30 pessoas para comer em casa. E quando eu li aquele texto, o Senhor abriu os meus olhos. O Senhor falou assim, você está vendo a vida diária de Samuel? Para você, Samuel é só o profeta do livro. Mas Samuel era um homem comum da sociedade. Tinha uma casa rica, tinha cozinheiros. A mulher dele coordenava a casa. E ele não tinha como ligar no celular e avisar. Mas alguém foi à frente. Olha, Samuel está vindo e está trazendo 30 pessoas para almoçar. Aumenta a água no feijão. E quando eu vi isso, eu falei assim, meu Deus, era um homem com uma vida normal. Ele não era um cara religioso com uma estola sentado num trono e os anjos vinham e traziam arroz e feijão para ele. Não, ele é um cara normal, tinha sua vida normal. Mas ele decidiu, eu quero ouvir a voz de Deus e fazer o que Deus preparou para o meu caminho. os meus dons, o meu ministério, o que Deus tem para mim. Eu quero cumprir o que Deus tem para mim. Ele tem um caminho para mim nessa terra. Eu não quero terminar os meus dias e dizer assim, meu caminho foi corrompido. Porque, ah, o Senhor sabe, porque eu precisava disso, eu não tive isso, eu não tive pai, não tive estudo, não tive... Não, Senhor, eu quero cumprir o teu caminho para mim. Eu vou ter os mesmos desafios que Samuel, que Noé. Eu preciso plantar. Eu preciso colher, não só alface e cebolinha, eu preciso colher arroz, feijão, eu preciso ter carne em casa, eu preciso pagar a conta da luz, eu preciso pagar a conta do telefone, eu preciso pagar a conta da escola dos meus filhos, eu preciso de um mundo de coisas. Filho, deixa comigo, porque assim como eu cuidava de Noé enquanto ele construía a casa, eu vou cuidar de você enquanto você construir a minha arca. Põe em primeiro lugar o meu reino, que as demais coisas eu vou acrescentar a você. Não viva atrás dessas coisas, não viva buscando só essas coisas, mas em todo o tempo tenha o propósito de ser como Noé, porque a vinda de Jesus será como nos dias de Noé. Está escrito isso. Versículo 38, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, os homens comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então dois estarão no campo, um será tomado e outro deixado, duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o nosso Senhor, mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Paulo diz a Timóteo como seriam os dias de hoje. E Paulo diz assim, olha, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Desobedientes aos pais? Não é isso que a gente vê hoje em grande parte dos filhos? Oh. Ingratos. Ué, não é isso que a gente vê muita gente? Irreverentes. Não é isso que a gente vê até mesmo dentro da igreja? Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. Não é isso que a gente vê em nós mesmos? Meu Deus, eu não queria ter gasto tempo com isso, acabei gastando tempo. Meu Deus, não queria. Meu Deus. Não. Cruéis, inimigos do bem, traidores. Não, traidor não sou, não. Atrevido, não, também não sou, não. Infatuado, não sou, também não sou. Amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Ah, meu Deus, amigos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Talvez eu seja esse aqui, Senhor. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge destes. Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, eu quero te mostrar como serão os homens nos últimos dias. Foge desses. Paulo não está dizendo assim, ó, vira o rosto para eles. Não se importe com eles. Se sinta melhor do que eles. Paulo não está dizendo isso, não. Paulo está dizendo assim, sai fora desse padrão de vida. Mas se nós pudermos juntar Paulo e Noé, nós vamos dizer assim, traga-os para dentro da arca. Alcance-os com salvação. Mas hoje, irmão, nós precisamos fugir do Facebook, nós precisamos fugir da internet, nós precisamos fugir dos falatórios, nós precisamos fugir da falta de compromisso, nós precisamos fugir da leviandade dessa sociedade, nós precisamos fugir do materialismo desse mundo, nós precisamos fugir da preguiça, do cansaço, nós precisamos fugir das obras infrutuosas, nós precisamos de tanta coisa nessa terra de hoje, irmão. Mas Noé não fez grande esforço para fugir de como a sociedade, sua sociedade era. Noé só precisou de uma coisa. Eu quero saber qual é o teu caminho. E se Jesus estava certo, se a volta dele será como nos dias de Noé, em que ninguém está se apercebendo, então eu preciso ser como Noé hoje. E eu quero dizer ao Senhor, Senhor, eu quero ser como Noé. Eu não quero tentar lutar contra essa sociedade, contra todas essas coisas, inclusive as coisas esquisitas que estão dentro da igreja, eu não quero tentar lutar contra isso. Eu quero apenas uma coisa. Eu quero ser um dos que ouve do Senhor. Qual é o caminho? E anda por ele. Eu quero isso para a minha vida. Nessa manhã nós podemos ir para diante do Senhor. Porque ele é o único que salva. Isaías disse, fora dele... não há outro que salva. Não há salvação. Ele é quem nos salva. Jesus. E Jesus é um ser celestial e divino, mas é um ser terreno e humano. Jesus é a cabeça e é o corpo. É Deus e a igreja. Por isso eu preciso ter comunhão com a palavra. Eu preciso ter comunhão com o corpo. Eu preciso buscar a santificação. Eu preciso adorar ao Senhor. Eu preciso crescer em amadurecimento. Eu preciso de renúncias. Eu preciso de transformações diárias. Eu preciso de unidade no casamento, de unidade em família. Eu preciso de unidade como igreja. Eu preciso de transparência. Eu preciso servir o reino. Eu preciso testemunhar. Eu preciso cuidar da minha família, dos meus irmãos. Eu preciso dar. Eu preciso amar. Eu preciso. Eu quero essas coisas do teu caminho. E o teu caminho tem nome. O teu caminho se chama Jesus. Eu quero isso para mim. No meio dessa sociedade corrompida, eu não quero ter o meu caminho corrompido. Eu convido você a fechar os seus olhos, irmão. E eu desafio você, e eu desafio a mim mesmo, até pelo menos uma semana de devocionais, perguntando ao Espírito Santo: o Senhor está longe ou está perto? Porque o Senhor disse na sua palavra que o teu Espírito não poderia agir mais sobre o homem, porque o homem havia corrompido o seu caminho. E talvez esse seja o motivo pelo qual eu não estou ouvindo a tua voz. Meu caminho está corrompido. Mas eu quero passar uma semana nos meus devocionais perguntando ao Senhor o que é necessário eu mudar para que o meu caminho não seja um caminho corrompido. Quais as mudanças na minha agenda, Senhor, nos meus valores? Eu vou tomar a ceia do Senhor nesta manhã. E num texto que lemos, todos os encontros em que ceamos, o Senhor diz assim: se você não discernir o corpo, você vai se adoecer, vai se enfraquecer, alguns já morreram. Não toma a ceia sem discernir o corpo. Nessa manhã eu e você podemos dizer a Jesus: Jesus, eu não tenho como te afirmar que eu agora já discerno o corpo. Mas eu posso afirmar ao Senhor: eu hoje de manhã estou discernindo um pouco mais. O corpo de Cristo é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E eu quero viver esse caminho. Eu não quero viver o meu caminho, porque o meu caminho, por mais lindo que possa parecer, ele é um caminho corrompido. E isso é a causa do que nós vemos na sociedade hoje. É o motivo pelo qual a sociedade está do jeito que está. Mas nessa manhã, Senhor, diante do Senhor, ouvindo a tua voz, como Noé ouviu a tua voz, eu não quero ser mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Porque o Senhor disse que aqueles homens foram mais amigos dos prazeres e buscaram as mulheres que mais lhe agradavam. E eles geraram filhos gigantes, homens valentes, coisas pomposas, bonitas, grandes. Mas aquilo trouxe maldade multiplicada na sociedade. Eu não quero isso, Senhor. Eu quero uma mudança da mente, como diz Paulo em Romanos. E eu quero olhar para a minha vida e dizer: Senhor, no meio desta sociedade, eu quero fazer a minha parte. E a minha parte é não ter meu caminho corrompido. E nesta manhã eu entendi. Desde o café da manhã, eu estou entendendo que o Senhor está me chamando não para a estratégia da igreja de células. O Senhor está me chamando no meio dessa sociedade corrompida para edificar uma arca, um lugar em que as pessoas podem vir e serem salvas. A minha vida será essa arca. A minha casa será essa arca. A minha empresa será essa arca. Aonde eu pisar os pés, essa arca vai estar presente. Pessoas virão para a salvação. Esse é o teu caminho, Senhor. E o teu caminho é Jesus. E o teu caminho é o corpo de Cristo. E eu quero viver isso em prioridade. Eu quero viver isso, Senhor. Se você quer dar alguma resposta ao Senhor, publicamente, fique de pé. Levante a sua voz. E diga a Ele, Senhor, nessa manhã, expresse a Ele o que você está entendendo dessa palavra e como você se posiciona diante de Jesus. Senhor, não deve ter sido fácil para Noé ser caçoado, ser ridicularizado, ser criticado todos os dias. Lá vai o velho. O que você está construindo aí, velho? Velho, onde você arrumou dinheiro para comprar tanta madeira? Onde você arrumou dinheiro para comprar essas ferramentas? Velho, isso aí não vai dar em nada. Você podia estar usando esse dinheiro, você podia estar usando esse tempo para o seu descanso. Você está precisando descansar, você está precisando de comprar mais uma coisinha. Você tem que trabalhar mais porque você tem que garantir que seus filhos vão ter uma faculdade. Então, junta um dinheirinho. Véi, você precisa... Véi, ô, véi, você não pode ficar... Não seja tão fanático. Você pode amar a Deus e servir e dar a Ele só um pouquinho. Ele vai te entender. Os dias não são fáceis. Noé ouvia todo tipo de comentário, internamente e externamente, como eu e você ouvimos hoje. Mas Noé propôs no seu coração: eu quero ouvir de Deus quais são os planos dele, qual é o caminho dele para mim, e o meu caminho não será corrompido. E nessa manhã nós podemos dizer ao Senhor: Senhor, eu quero dizer a mesma coisa que Noé disse ao Senhor. Senhor, eu não sou nem melhor, nem sou pior do que Noé. Eu não sou melhor nem sou pior do que Abraão. Eu não sou melhor nem sou pior do que Paulo. Eu quero dizer ao Senhor, como Jesus disse: seja feita a tua vontade na minha vida. Eu quero isso. E nessa manhã, quando eu tomar o pão, quando eu tomar o cálice, quando eu cear com meus irmãos, Senhor, eu quero declarar ao Senhor, em nome de Jesus, que nesta semana eu faço um compromisso com o Senhor. Eu quero ouvir a tua voz, como Noé ouviu. Será algo diferente, talvez meio louco, mas o Senhor vai confirmar. E, Senhor, e se ninguém ler isso nos livros, nessa terra, vai ler nos livros, no céu, um dia, fulano, ciclano, beltrano, Sóstenes, o Tiago, a Conceição, a Maria, o Marco, a Esther, o João, a Sofia, a Gláucia, qualquer um de nós tomou uma decisão. Eu quero, no meio dessa sociedade de caminhos corrompidos, ter o meu caminho no centro da vontade de Jesus. Levante a sua voz. Tenha esse tempo declarando a Ele.